Negro pra Negro. A ideologia do embranquecimento fez com que nós negros perdêssemos todo o nosso referencial histórico. Um idiota chamado Rui Barbosa, então ministro da Fazenda, em 13 de maio de 1891, queimou todo o arquivo relacionado com a nossa história. Com isso se tornou comum, ouvimos alguns negros idiotas declararem-se jambo, acastanhado, moreno claro, marrom grassê e muitas outras respostas que na realidade mostram que essas pessoas não são brancas. No entanto, usar outras palavras para não se identificar com a sua cor negra. Embranquecer se tornou por consequência uma obsessão para alguns negros idiotas. Eu não sou racista, é o que eles dizem, mas gostaria que minha filha casasse com um branco para que ela tenha melhores condições de vida. Você acha? Não só acho, como tenho certeza. Negro idiota. E quer saber mais? Eu sou negro, mas não vivo com negras. Não gosto de negros e nem namoro com negras. Converso porque é necessário. Essas são as palavras de alguns negros idiotas que de alguma forma, quando ficam famosos, preferem as mulheres brancas tidas como mais belas e finas, ignorando nossas lindas garotas negras, achando que assim irão apagar do seu passado a realidade de que ser negro é duro, ou até mesmo achando que irá ficar em paz espiritualmente. Só que por trás dessa sua paz imaginária há brancos racistas que não perde tempo. É natural que os negros de prestígio queiram as melhores coisas. E as brancas são as melhores coisas. De negro pra negro. De negro pra negro. O povo branco tem consciência de sua posição privilegiada e não estão interessados em promover alterações no atual padrão de relacionamento, só porque você, idiota, decidiu ser branco. E também não poderá criar estabilidade permanente achando que ser branco é um privilégio. Nasça branco, burro e pobre e verá que o privilégio é uma ilusão. Eles fazem o que querem dos negros e nós, o que fazemos? Assistimos a tudo de joelho, temos sim é que mudar essa realidade. Não é preciso agir com violência, haja com competência, usando as palavras como arma. Seja um negro consciente, estude o seu passado. Infelizmente na escola ele não é contado. Seja negro e honre a sua cor. Procure evoluir culturalmente, entendendo a importância de nossa raiz. De nossa raiz. De negro pra negro. De negro pra negro. E aos brancos que do nosso lado viveram e cresceram sobre a nossa história, falar e escrever. Escrever. Que defende ou defenderam a nossa raiz. Vocês são pouco em quantidade, mas bastante em qualidade. E é louvável chamá-lo de irmão. Isso é de coração, e por que não?